Me abrace hoje, sem pressa, sem medo. Me beije como se o tempo fosse segredo. Me olha nos olhos, me sente, me escuta. Porque amanhã, quem sabe a vida muda. Não deixa pra depois o que o coração quer agora. A vida passa feito vento, vai embora. Se eu não tiver mais tempo pra dizer que te amo, que preciso de você. Cuida de mim hoje, não deixa pra depois. Me dá teu carinho, me aquece, me pôs dentro do teu mundo, do teu coração. Porque amanhã posso ser só saudade na contramão. Se hoje é tudo que a gente tem, vamos viver sem se prender a ninguém. Diz que me ama mesmo sem razão, só por sentir bater forte o coração. Se um dia eu partir sem aviso, lembra de tudo que eu te digo. Cada gesto, cada beijo, cada abraço foi meu jeito de eternizar o nosso laço. Então me abraça hoje, me beija hoje. Cuida de mim como se fosse a última noite. Porque o amanhã ninguém pode prometer, mas o agora é todo nosso pra viver. Porque o amanhã ninguém pode prometer, mas o agora é tudo nosso pra viver.